Deixa, deixa, deixa, deixa na mão do Senhor. Deixa, deixa, deixa, deixa na mão do Senhor. Deixa, deixa, deixa, deixa na mão do Senhor. Deixa, deixa, deixa, deixa na mão do Senhor. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. Eu vou pedir a Deus para fazer um movimento aqui nesse lugar. E maneja.